por vários obstáculos. Com aliados do lado, não tenho nada a temer. Cantando o meu rap, fazendo os trouxas correr. Só com pensamento de lutar para vencer, porque eu sou guerreira. Passando por vários obstáculos. Com aliados do lado, não tenho nada a temer. Cantando o meu rap, fazendo os trouxas correr. Só com pensamento de lutar para vencer. Vem, vem, que eu sou mais uma no caminho. Se tá comigo, vem. Depois vai embora, meu amigo, porque o rap é como um hino. Cantamos com coração. Cada nota é um sentimento, enfim, fazemos uma canção. Não vi se melhor que você e nem vi pra te julgar. Só vi te alertar, meu irmão. Que tua modinha não dá. Eu tô vivendo a minha vida sempre com fone no ouvido. Compondo minhas letras e zoeira com os amigos. Cheguinho passa mal. Quando vê meu bonde passar. Perfeita, Simono. Então vamos praticar. E parar de falar, porque falar todos falam. Mas um pouco, mano, que faz o tanto esperado. Então fé, faz o que tanto deseja. Porque eu tô na certeza que vai lisar. Oh, que beleza. Quem curtiu é nós, quem não curtiu é nós também. Diretamente do Vidigal. Tem que ter.